Eu tô um tempo na estrada, sem rumo, confuso, confesso, sem ordem nem progresso. Festa se manifesto, são tiros, protestos, meus versos pichados no muro de concreto. Incerto eu reflito, no meu canto eu crio universo paralelo, completo, abençoado, eu descarto o resto. Sou um corpo comandado pelas forças do universo. Saúde é o que eu peço, corro atrás do resto. Meu rap é mais que verso, na beira do abismo, se eu cair eu recomeço. Me faz acreditar, sonhos são tão necessários, necessito acreditar. Combustível que me move todo dia levantar. Minha busca é implacável, eu não posso descansar. Cada gota de suor purifica sua alma. Sacrifício é exercício, poesia é minha calma. Da vida eu já apanhei, levantei, caminhei, já sangrei por quem amava. Eu cantei cada letra, cada frase, cada base que faz parte de quem somos, de quem fomos ou que ainda vamos ser. Se as lágrimas e as vitórias eu dedico a você, mesmo sem compreender que o medo é o limite, te impede de ver o resto. Seu medo é o limite, te impede de ver o resto. O medo é o limite, te impede de ver o resto. O medo é o limite, te impede de ver o resto. Medo é o limite, te impede de ver o resto. Medo é o limite, te impede de ver o resto. Um dia cinza e mais um pensamento vai. Eu não aguento mais, procuro a minha paz. Mais um dia vem, mais um dia vai. E a noite cai, mas no fim das contas as semanas são iguais. Nessa guerra interna procuro nossa paz. Muitas vezes me afundo no escuro tão fundo. Ladeira, viela e as grades do muro. Miséria, pobreza são regras do mundo real. Doença espiritual, submundo, a cura entre o bem e o mal. Mas no final somos falha existencial, sem explicação. Corrupção, capitalismo é o câncer da nação. Eu vi, também sofri com o tempo em ação, irmão. Mas eu observo as ruas e as pessoas são iguais. Eu ando pelas ruas que as pessoas não vão mais, mantendo minha essência de alguns anos atrás. Delírios tão reais, já não me importam mais. Eu leio os jornais, páginas policiais. Manchei de sangue minhas mãos, irmãos, mas sei que aqui não é o fim, então, levando a vida nessa condição, eu entendi que o medo é o limite, te impede de ver o resto. O medo é o limite, te impede de ver o resto. O medo é o limite, te impede de ver o resto. O medo é o limite, te impede de ver o resto. O medo é o limite, te impede de ver o resto. O medo é o limite, te impede de ver o resto. O medo é o limite, te impede de ver o resto. O medo é o limite, te impede de ver o resto. O medo é o limite, te impede de ver o resto.